Oh, meu Deus do céu, amo vocês, viu? Tem uns caras que não se decidem, mano. O que, que eu faço, hein? Quer todo mundo, é? Mandou mensagem, falou que tava sofrendo, que tava na bad, com o fim do relacionamento. Abri o seu Instagram pra ver se você sofreu, mas quando eu vi, quem sofreu fui eu. Olhei seu story antes não tivesse olhado, tinha beijo seu espalhado pra todo lado. Seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Ele é meu, ela nosso, é de todo mundo. Seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Ele é meu, ela nosso, é de todo mundo. Chega mais, Gustavo Mioto! Alô, São Paulo, vai aí, vai aí! Justo vocês que não param de mandar mensagem, rapaz. Cê me mandou mensagem, falou que tava sofrendo, que tava na bad, com o fim do relacionamento. Tem que mandar um H, não tem não? Abri o seu Instagram pra ver se você sofreu, mas quando vi, quem sofreu fui eu. Olhei seu story antes não tivesse olhado, olha não, hein? Tinha beijo seu espalhado pra todo lado. Seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Ele é meu, dele, nosso, é de todo mundo. Seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Ele é meu, dele, nosso, é de todo mundo. É meu, dele, nosso, é de todo mundo, cê sabe bem disso. Seu coração é tão bonito, mas seu amor é vagabundo. Mais ou menos. Ele é meu, dele, nosso, é de todo mundo. O coração é grande e cabe paixão demais, Gustavo. Se eu não conhecesse a Maiaria Samaraí, rapaz. Todas o dia de Marte, imagina o amor delas, rapaz. Gustavinho, você é de todo mundo, né? Maraísa! Gustavo Mioto, quem gostou faz barulho! Muito obrigado.